toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6 e verso 11. É com muita alegria, com muito prazer, que nós estamos aqui dando início a essa programação, nessa terça-feira abençoada. Quero cumprimentar a todos os amados irmãos, amigos, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos informar a todos que hoje à tarde, no nosso templo sede, na Silveira Martins 506, estaremos reunidos para mais uma programação, onde o departamento feminino ela está mobilizado, orando, fazendo a obra do Senhor, orando pelas famílias e também fazendo um clamor a Deus pela nossa cidade, pela nossa região. Eu aproveito a oportunidade nesta manhã para agradecer a alguns irmãos que estão cooperando com ofertas para ajudar a manter esse programa no ar. Quero agradecer a irmã Salete, a Salete Galivar, tem sempre assumido esse compromisso de enviar a sua oferta para a manutenção do programa. O irmão Osmar, que estovam também, muito agradecido, a irmã Patrícia Cross. Enfim, nós queremos agradecer o irmão Lúcio Butza, que também coopera. Enfim, alguns irmãos, não são muitos, mas eu sou grato. O irmão Emerson, ele que também coopera mensalmente, e vocês que fazem essa cooperação, eu sou agradecido a Deus, porque eu sei o quanto é importante nós podermos manter essa programação no ar. E você que ainda não foi despertado para cooperar, quem sabe você gostaria, depois de ter ouvido tantos programas e Deus tem falado tanto ao teu coração, você está convidado a colocar diante de Deus para que Ele te oriente qual a quantia que você possa cooperar para a obra do Senhor. Nós estamos à disposição dos irmãos, dos amigos, das pessoas que sempre ouvem essa programação. Que Deus possa abençoá-los de forma muito especial. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. O texto que fizemos leitura é sobre o revestir de toda a armadura de Deus. E eu quero falar de uma armadura chamada perseverança. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Lucas 21 e 19. Perseverança é a mãe das virtudes. Por meio dela todas as outras frutificam. A perseverança é um precioso elemento do sucesso do verdadeiro cristão. Tem que ter perseverança para receber a vestimenta, para suportar. A vida do cristão tem que ser perseverante, não pode desanimar, porque a sua fé é firmada na palavra de Deus, na oração, na comunhão com os santos e na sã doutrina, em fazer o bem e na disciplina. Ela tem um alvo para conquistar na presença de Deus. Entre os exemplos dos que se destacam pela perseverança, eu cito a viúva mencionada por Jesus em Lucas 18, na parábola, um juiz injusto que não temia Deus foi vencido pela insistência de uma viúva que perseverou pedindo justiça a seu favor. Se pelejando com um juiz que era iníquo e limitado em seus poderes, a senhora obteve a vitória. O que dizer de nós que temos um justo juiz? Um juiz ilimitado em poder. Sejamos, pois, perseverantes em oração e alcançaremos o revestimento da perseverança, da justiça, A palavra de Deus promete: Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e noite. Outro exemplo que eu quero deixar é o de Débora, considerada mãe de Israel. O nome dela significa abelha. Foi juíza, foi profetisa e exerceu suas funções em maestria e fé. Sendo uma mulher guerreira, cheia de coragem, com entusiasmo acompanhou Baraque na batalha contra o grande capitão Sísera. Ao obter a vitória, fez o seu cântico de gratidão e exaltação ao Senhor dos Exércitos. Débora foi uma líder perseverante, corajosa, confiante, ativa. Ela foi uma mulher que fez a diferença na nação da sua época. Ela estava revestida com as armaduras de Deus e ela enfrentou junto com o exército de Deus todo o ataque do mundo inimigo daquela sua época. Nesta oportunidade, talvez não sejam pessoas que você precisa combater, mas seja o desânimo, a tristeza, a angústia, a dor, a enfermidade, o problema no casamento, problema de ordem financeiro. São coisas que são inimigos que estão diante de ti. E nesta hora, quem sabe a falta de fé tem entrado e você está desiludido. Eu te digo em nome de Jesus, o revestimento de fé, de armadura de Deus, ela chega agora para a tua vida. Receba nesta manhã a palavra de confiança e de esperança para a tua vida. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por você. Cante comigo. É sua mão. Quero neste momento orar com você. Soberano Deus, amado Pai que está nos céus, nesse dia em que nós estamos aqui ministrando a tua palavra, lemos esse texto sobre o revestir das armaduras, falamos que o crente tem que perseverar para poder vencer, e nós sabemos que às vezes é debaixo da tempestade em que nós temos que permanecer aguardando a vitória de Deus. Aquela senhora viúva, ela foi diante daquele juiz iníquo, e pela sua perseverança, ela recebeu a sua vitória. Débora, ao lado de Baraque, do exército de Israel, conseguiu vencer o exército de Sísera, porque perseverou em confiar em Deus. Senhor, nesta hora eu repreendo todo o desânimo, toda a força do mal que opera para tirar alegria, paz e confiança das famílias que diariamente estão conosco ouvindo a tua palavra. Permita a Deus que essa enfermidade que está alojada sobre a vida desse homem, dessa mulher, dessa criança, e que alguém já não tenha mais esperança em vê-lo sarado, nós repreendemos em o nome de Jesus e proclamamos a vitória de Deus. E eu espero que nesta hora, Senhor, o milagre está acontecendo, a libertação está acontecendo, o amor está sendo derramado no coração, esta mente está sendo iluminada, o espaço desse lar está sendo dado segurado, com segurança, firmado na pessoa de Cristo. Eu oro em nome de Jesus, agora e sempre. Amém e amém.